Local 35, Transponder 55, 15, Azul 4107. Elevado, Rio de Janeiro, Upper Whisky 50, nível 360, em frente para 3000, após curva à esquerda. O Transponder 55, 15, Azul 4107. 407, após a decolagem da pista 28, manterá pro até 3000, curvar à esquerda na subida Gole, Eval, após Gonza, em caso de falha de comunicação, após Gonza voará direto Eudes, coteja. Sem condições visuais, ajuste do altímetro 1015, ingresso vai ser via corredor Interlagos para o setor norte do aeroporto. Vai, Thiago. Gonza, direto Eudes, portão 08, reporte pronto para o puxa acionamento azul 4107. Reportará quando pronto puxa acionamento 4107. Salvador Gol no 777, portão é o 4 pronto para o puxa acionamento. Azul, correção. O Gol no 777, portão 04, mantém a posição. É o número 2 para push no setor, a aeronave puxou no 02, está à sua retaguarda. Jet 6740, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, autorizado, procedimento VRDME para a pista 28. Gente, para 2025, autorizado VRDME para a pista 28. Papa Romeu Juliette, Mike Juliette, desça para o nível 030. 030, autorizado, Mike Juliette. Afirmo, reporte para mudanças das regras de voo. Gente, já cancelou o voo, senhor, estamos prosseguindo o visual. Para a Serra November, Mike Eco. Gente, então desça para 1.500 pés, o ajuste é 1.015 e reporte visual com local de pouso. Descer para altitude de tráfego, reporta visual, Mike Juliette. Controle azul 4060, bom dia, 250 para 150. 4060. Sua identificação autorizada de chegada a CARI, desça para o nível 040. Desce para o 040 da CARI. Autorizado decolar pista 28, vento 190 graus, 07 nós. Licença, 305. A partir do 3 na 3. Gente, agora de final do procedimento da aeronave para a pista 28, azul 4060. 60. 50 a bordo, 50? Afirmativo. Então 3191, autorizado táxi à direita, via Índia e Alfa até o ponto de espera da 28, táxi e Golf, quando lá, torre 118, decimal 62, é bom voo. Índia, Alfa para 28, táxi e Golf, 386. A passagem da aeronave atrás do Gol no 777, pode iniciar o push. Afirmo, Gol no 777, após a liberação da retaguarda pelo arborização, autorizado pushback e acionamento do chamitax. Ok, tá certo, obrigado. Dois, controle 119-35. 1935, 3895. Sou Salvador, bom dia, TAN 3895. Entrei cortada, entendi, 340, agora Gole e Gonza. Confere. Controle Objeto 6740, na aproximação final, tem o Campo Avista. Objeto 6740, chame Torre Salvador, 198, decimal 612, até um bom pouso. 286, obrigado, bom dia. Torre Salvador, boa tarde, Objeto 6740, está na aproximação final, tem o Campo Avista. Sente o Objeto 6740, continue na aproximação, os últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis, ajuste 1-0, 1-5, reporte da embaixada e travada. Sente, vai reportar, Objeto 6740. Jet 6740, avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 200 graus, 0612 de nós. Cheque o trem. Leve pouso, pista 28, trem baixa a casa. Estamos com 3 horas de autonomia, alternativa com PIN e o POB, mundo 2.6. Bono 777, táxi livre via Índia Alfa, próximo ao ponto de espera na cabeceira 28, chame a torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 5, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde também, Billy 15, vamos via Alfa, lá no ponto de espera da 28, chama a torre 26, Bono 777. O TAN 3191, autorizado a alinhar e manter pista 1 no, pista 28, correção, pista 28, TAN 3191, alinha e mantém. Alinha e mantém na 28, 391. Objeto 6740 no solo aos 56, agilize e libere à esquerda. Chame o solo em 121, decimal 9. 219, vamos chamar, obrigado, 6740. Livrou Charles, escuta. Objeto 740, táxi via Alfa Índia, gate 04. Alfa Índia pro 04, muito obrigado, 6740. essa decolagem e mantenha a proa até o 030, Sutan 3. 191, iniciando a 22. 7-391, informa um tráfego mantendo 3.500 pés no setor noroeste do aeródromo. Aproximadamente 10 milhas. Usado para 2.500 com 1.015, o final do RNAV, pista 28. Confere. Juliette, Mike, Juliette. Não tenho tráfego no setor de reportar. A frequência está livre para coordenação. Papa Romeu, Juliette, Mike, Juliette. Graças, até a próxima, Mike, Juliette. Decolar 259, chame o controle em 119.35. 1935, até, boa tarde. Rodô, vai ser a Golf ingressando no corredor. Gente, pode visual com o campo, Papa Romeu Mike, Serra Golf. Ok. Reporte avistando o campo, Papa Romeu Mike, Serra Golf. Positivo, está avistando. Câmbio Torre Salvador, 1-9, decimal 6-12, Mike Serra Golf. Serra Golf. Salvador, bom dia, até 3-1 no navio. Bom dia, até 3-1 navio, no contato radar, vigilante, supra nível 380, saída Gole, transição Gonza. Gole Gonza, foi instruído manter a proa de decolagem, o senhor confirma a restrição? Até 3.000, após Gole. 3.000 Gole, até 3-1 navio. Papa Romeu Mike Serra Golf, reporte na rotatória, sujeito à espera no setor devido a tráfegos decolando da pista 28. Tiago. Identificação, autorizado chegada Carles para nível 040. Com o Carles, qual o ímpeto? 040, chegada Carles, então 32 e nome. 040 na Carles. Alinhar e decolar pista 28, vento 190 graus, 03 nós. Ajuste 1-0 no 4. Matheus, ele 14 a linha e decola fixa 28, no 7. Papa Romeu Mike Serra Golf, após o tráfego que decola, reporte final de 3 milhas da pista 17, o Papa Romeu Mike Serra Golf. Serra Golf. O Gol no 777, um tráfego no 1.500 pés, mantendo o setor norte do aeródromo. Sente o 77. Fazer o RNAV. Afirmativo, coordenar o RNAV da 22. Gente, aguarde o sinal do RNAV da 32 no meio. Aguardando o sinal do RNAV. Frequência 128, decimal 8. 388, boa tarde, 319. 0-1-4, uma boa tarde. Mensagem de Juliette Alfa 28, quando pronto, quando próximo ao ponto de espera, torre 118, decimal 60, ajuste 10-1-4, azul 4-1-0-7. Longo pela esquerda, ao está autorizado. Reporte reinterceptando a final da 1-7. Esse é a Golf, ingressando 3-0. O gol no 777, decolar 203, mantenha a proa até 3.000, chame o controle em 119, decimal 35. Fernando 35, bom dia, 177. 5060, complexo aproximação, Torre Salvador, 119, decimal 6. 186. Salvador, azul, 4060, final. Gente, o azul 4060 continue na aproximação, ajuste 1014, últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis. Informa o tráfego, pequeno porte, mantendo no 1500 pés no setor norte do aeródromo. Ciente, permanece na aproximação, vai reportar trem baixo travado, 1014 inserido agora. O Papa Romeo Mike Serra Golf, faça um novo 360 longo pela esquerda, reporte reinterceptando o final da pista 17. Temos mais somente esse tráfego para aproximação da 28. Serra Golf. Papa Romeo Mike Serra Golf, mantenha a proa norte, se possível, por 30 segundos. Mike Serra Golf. Azul 4060, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 04 nós, cheque o trem. Embaixo travado, livre pouso na 28, 4060. Papa Romeo Mike Serra Golf, reintercept final da pista 17, reporte final de 3 milhas. Mike Serra Golf. Gente, Papa Romeo Mike Serra Golf, continue na aproximação, aguardando a autorização de pouso, ajustando 0-1-4. Mike Serra Golf. Bom dia, gol 1754, informação e uniforme. 1754, sua identificação, seu exame de chegada Carlos para o nível 050. 050, gol 754. Controle, Salvador, bom dia. 2001, informação e uniforme. Solo em 121, decimal 9. 509. 2509, 060, nível Chegaracari, então 001. Médio da Taxi Way Delta, vai chamar o solo em 121, decimal 9, o azul 4060. O 754 é autorizado para o nível 050. Obrigado, Gon. 754. O Papa Romeo Mike Serra Golf, pouso autorizado, pistão no 7, vento 200 graus, 059, cheque trem. Baixa, trabalho. Oi, azul 4107, próximo ponto, espera 28, pronto. Azul 4107, autorizado alinhar e manter, pista 28. Alinhe e mantém 28, 407. Sim, para o som? É o azul 4060, livrou na Delta, na sua escuta, mantendo posição. Azul 4060, táxi livre via Alfa Juliette, gate 09. Via Alfa Juliette, gate 9, para azul 4060. Alinhado, pista 28, pronto para decolagem, azul 4107. Sente, mantém posição, tráfego ainda em aproximação. Graus 049. Livre decolagem, pista 28, azul 4107. Mike Serra Golf no solo ao Zono 1, prossegue pro pátio 5. Exato, backtrack, reporte pista livre. Mantendo a proa até 3.000, azul 4107. Controle Salvador, boa tarde, azul 4107, passa 15.00 pés, mantendo a proa. Boa, azul 4107, contato radar vigilante, supra nível 360, saída Gole, transição Gonza. Pós 3000, Gole, Val Gonza, final 360, azul 4107. Uno 754, desce para 2000 pés. Ajuste o altímetro no 094, autorizado final do procedimento do RDME para pista 28. Ok. 2000, autorizado RNAV GPS para sinal da 28, voo no 754. Bruno, reduza para 2209. 2209, 8001. Sim, 8001, desce para o nível 040. É o número 3 na aproximação. 040 da 8001, intenção RNAV. Gente, aguarde o final do RNAV após a posição CARI, Serra Vitor 363. Após CARI, Serra Vitor 363, da 8001. Torre 186. 86, boa. Patrulha Salvador, boa tarde. O objeto 6721 caiu uniforme atingindo 170. 6721, desça e mantenha 3 mil pés. Desça e mantém 3 mil pés ajustado 1015, confere? 1014. 1014, obrigado. Tráfego avistado. Ajuste 1014, últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis. Pouso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 07 nós. Cheque trem. Pouso autorizado, ciente das decisões do SAS 3216, com o trem baixado trabalho. 500, cumbi 14. Ok, autorizado, 2514, 1754. É 3 Recife, 1288, azul 4107, boa tarde. Reduza para 220. Mantendo 220, 8001. Webjet 6721, 2509. 509, 6721.